Tokyo 110 Portugal 022 Heavy with you. Book a departure. Boa noite, controle de Salvador, azul 4206, saída Açúcar, cruza 1500. Locutor de Salvador, muito boa noite, seu trip 54 no 5, você da saída Coral. Esse 54 no 5, você da saída Coral. 5, 4 no 5, quando possível,